cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. When you were a girl, you used to be lonely. No one ever knew in which world did you live. But there was a time when you said you'll be free. Have your house, your beds, and your moments. And you used to drink tea in your sofa. But there'll be a time when you'll fear to be free. Bem-vindos aqui uma vez mais ao Caso Fazem, Caso Tocam. E no ensejo, temos que fazer sempre o aviso à navegação, é que efetivamente estamos a ocupar um horário que não é nosso, porque efetivamente normalmente temos um destaque por semana. E por via das soluções que vamos tendo, e felizmente por boa produção nacional que vai aparecendo, queremos fazer destaques ainda durante o ano de 2016, o que nos motiva a estar a ocupar aqui mais horas de emissão ao longo destas semanas que nos distanciam do final do mês. Depois esta semana temos vários destaques e um deles, curiosamente, é uma pessoa com quem temos feito o pleno, ou seja, todos os seus discos têm aqui estado em destaque, no Caso Fazem, Caso Tocam, aqui no FM de Boa Nova. E reporto-me a Rita Red Shoes, que na semana em que estamos a emitir o programa, o disco já está aí para venda, há cerca de um mês, e é de facto o seu quarto disco. E é um disco, como dizer, de continuidade e também de mudança. Ora bem, e com isto estou a dizer tudo e não estou a dizer nada, mas aquilo, a verdade, é que vos habituei sempre a ter connosco quem está ligado a esses projetos. Pois bem, a Rita Red Shoes, uma vez mais, vejam bem a paciência que ela tem para nos aturar, está disponível para falar aqui à Boa Nova sobre o seu quarto trabalho. E, claro, a primeira coisa a fazer é desejar-lhe boas-vindas, ainda que seja virtualmente, aqui ao Oliveira do Hospital. Muito obrigada, é um prazer poder falar, ter a oportunidade de falar convosco sempre que lanço um disco. Eu é que agradeço esta oportunidade, é sempre um prazer. Muito obrigado. Com este disco, a Rita Red Shoes pode, enfim, à distância de mais de 50 anos, sim, julgo que foi em 63, mas a Rita Red Shoes, ainda que hoje já nem o muro existe, felizmente, pode ser It's Been Ein Berliner. É verdade, é verdade. Este disco foi todo gravado em Berlim. Uma coincidência, enfim, um lado mais logístico, mais prático, pelo motivo que o produtor e os músicos vivem neste momento em Berlim, e portanto era mais simples ir eu do que virem eles todos para cá. Eu não conhecia a cidade e portanto foi assim um dois em um, e foi muito interessante. É uma cidade muito forte, e o facto de ter lá estado tanto tempo e muito tempo sozinha deu-me uma experiência, uma visão diferente, da qual gostei muito e que me fez também crescer. like to free me, but instead you seized me and gone. What an easy way to break. Now I wait for another day. Somehow I just knew it. You're about to blow it like a winter storm. But I still sing that song until you come back. Chest and dream. I'll be here no matter what. Forget me not, my love. Let me fly above you, touch your arms, disarm you today. Life is waiting for your smile, so please let's try. Já levava no bolso, né? Algumas coisas na mente, aquilo que queria fazer para este seu quarto disco. Mas depois, o que é que a cidade de facto fez modificar, se é que fez modificar alguma coisa, nesse tal crescimento que agora está aqui a fazer alusão? É um bocadinho difícil de apontar exatamente, não é? Com uma consciência exata, o que é que da cidade entrou, que é que ou da experiência assim, é? Entrou. Mas há uma música que se chama Wake Up Goodbye, que eu alterei a letra, já lá, e um bocadinho influenciada por alguns sítios por onde passei e onde estive na altura, aquela decadência, e também por referências e histórias que tinha, também tinha lido sobre a cidade, e no fundo é uma canção de despedida de alguém que antecipa e que sabe que vai partir, não é? E portanto, despede-se da outra pessoa. Mas numa espécie de uma valsa, numa dança, na última dança, de facto muita gente naquela cidade poderá ter passado por uma história semelhante a esta, não é? Infelizmente, mas diria que a nível pessoal, talvez pela primeira vez, o facto de eu ter estado sozinha, fora do meu país, a gravar, concentrada naquele trabalho, que isso me tenha dado... não sei, talvez uma maior proximidade ainda, se é que eu tenho alguma distância em relação à minha música e em relação aos meus discos, mas de facto um maior consideração, tratamento, sim, um mergulhar profundo. Uhum. No disco, não é? Deixou de ter, enfim, outras variáveis que podiam até distrair, digamos assim. Sim, é muito diferente, portanto, agora tendo essa experiência, é muito diferente eu sair de manhã da minha casa, ir, claro, para o estúdio gravar, claro, e voltar à noite. Ali havia o desconforto também de nunca voltar para casa, não é? Portanto, estar desalojada, no fundo, e confesso que me deu um sentido. Eu adoro Portugal, eu adoro viver aqui, não queria viver noutro país, mas e sabia isso, mas o facto de ter estado pela primeira vez tanto tempo fora ainda aguçou mais esse meu gosto e as minhas saudades pelo país e pela comida. Bem, foi assim uma coisa, a primeira coisa quando eu cá cheguei, e fui, porque a comida é uma coisa muito importante para mim, e fui a um restaurante quando cá cheguei, foi pedir uma sopa e uma salada de tomate, porque não eram coisas que houvesse em Berlim, assim, facilmente para se comer, e então, enfim... E o sol, a luz, quer dizer, é tudo tão importante, uma pessoa só dá valor a estas coisas quando não as tem, não é? De facto. Wake up, my love. Wake up, the war is coming soon. Wake up. Last night we prayed. I know it's late. We know the story is made of love and hate. So wake up. Estamos aqui a falar com a Rita Ressouza por causa do seu disco Her e falámos aqui da circunstância de que veio a gravar em Berlim e já percebemos que muito da parte dos músicos era lá que estão a residir, daí juntou-se o útil e naturalmente também o agradável. Não podemos deixar de referir então esses músicos. E desde logo também fazer aqui a indicação de que, enfim, quem está a ouvir-nos aqui na nossa emissão também já tem aqui o link na nossa página, radioberlim.pt, que efetivamente a Rita Ressouza teve o cuidado de ter os seus, hoje vulgarmente se utiliza o termo episódios, a explicar o que ia fazendo em termos dos discos. E hoje estão disponíveis, são 7, portanto é só consultar. E, como nós fizemos também, não posso já fazer aqui a referência que entre os seus pares, portanto entre músicos, todos eles tecem as melhores considerações. E uma particularmente gostei muito do produtor do disco, que refere que o disco deve ser ouvido com cuidado, que há uma mensagem muito subtil nas suas letras. Isto dito de quem tanto tem dado à música, naturalmente é uma chancela que lhe agradou particularmente ouvir, claro. Sim, eu fiquei muito emocionada depois, porque óbvio não sabia o que é que eles iriam dizer, calculei que não fossem dizer muito mal, mas de facto fiquei emocionada quando vi as entrevistas. Eu senti-me muito bem com aquelas pessoas, ficámos amigos, continuo a falar quase diariamente com o Vítor, com o produtor e com o Nox, o guitarrista e o arranjador das cordas, porque ficou ali, passámos muito tempo juntos. E gostámos, foi uma energia muito boa entre nós. Portanto, eu senti-me, apesar de me sentir um bocadinho sozinha lá, mas tinha, sabia que tinha ali aqueles dois pilares que me estavam ali a apoiar e foi muito importante. E, portanto, claro que pessoas com esta experiência, com um currículo como o deles, e com a sabedoria que têm, e também com a idade, não é? São outra geração. É óbvio que me deu uma grande confiança, autoconfiança e autoestima. Ouvir estes elogios e durante o processo da gravação, a forma como eles trabalharam comigo e como se empenharam no disco, e isso não posso negar que me, enfim, que me tocou bastante e que é uma sensação que eu guardo comigo e que é uma boa sensação, claro. Every night I wake up with your voice. I hear you, do I have any other choice? In my mind I will try to explain. What I feel, is it love or is it pain? When I said I will always be clear, I didn't mean that I'll be sincere. For myself I will try to explain. What I feel, is it love or is it pain? Esses episódios, recordo uma parte em que prende-se a um dos músicos, creio que é o baterista, a Rita vem dizer que o músico tem vantagem de que põe as notas no sítio certo, nem a mais, nem a menos. E isto fez-me lembrar, uma vez aqui em conversa também com o Manuel Paulo, Alves Morados e não só, ele a referir-se, curiosamente bem, a um outro baterista, no caso nacional, também a ter que não põe uma nota a mais. Ora, estas referências que vai tendo dos músicos, conforme foi trabalhando com eles, faz-nos perceber que, de facto, houve aqui uma simbiose muito fácil entre si e os músicos. Porquê é que se acha, para além, naturalmente, do seu talento, que esse provavelmente não se vai referir a ele, por uma questão de modéstia, mas pronto. Para além do seu talento, que aí é uma palavra minha que estou aqui a acrescentar, porque é que acha que se deu tão bem ao ligar-se a estes músicos e que, enfim, de facto, este espelho, este disco é de facto o espelho de como isso correu tão bem? Olha, eu acho que tive muita sorte em encontrar estas pessoas, porque poderiam ser músicos maravilhosos, que são, e depois como pessoas poderia até não funcionar. Há casos assim, exatamente. Eu ia com algum receio que isso acontecesse. E de facto fiquei muito surpreendida, muito contente, porque desde o primeiro momento aquilo que senti foi que aquelas pessoas estavam de facto ali a vestir a camisola e queriam o melhor para o disco e para as canções. E isso é uma grande dádiva. E portanto, eu acho que as canções de facto ajudaram a que essa comunicação e essa aproximação das pessoas se tornasse ainda mais intensa. E depois, eu acho que foi o próprio ambiente, sei lá, estas coisas às vezes são estranhas, não é? Pessoas que não conhecemos de lado nenhum e de repente parece que são almas gêmeas, não é? Exato, que parece que as conhecemos há imenso tempo e no fundo foi isto que se passou, que é daquelas coisas que não se pode prever, não é? Que acontece ou não acontece, e eu tive de facto a sorte de sentir isso em relação a eles e deles, de alguma forma, e porque o contacto mantém-se, de sentirem isso em relação a mim, e estão sempre a torcer para que as coisas agora corram bem, e a perguntar como é que está a correr, e os concertos e tudo. Portanto, de facto, acho que houve ali mesmo uma empatia muito forte, muito grande, que com esta comunhão da música, não é? E fico muito feliz que a minha música possa criar esse tipo de comunhão e esse tipo de ligação. She left her house at 5 a.m. with a strange bag in her hand. The night was dark, the wind was cold. She has no one to put on hold. She seems so sad down the hill, crying alone is her best skill. But no one saw her tears. She's more tough than she appears. I know her name, but I won't tell you. I'll keep the blame just for me. Run away. Run away. This world, it's not at 5 a.m. with a strange bag in her hand. The night was dark, the wind was cold. She has no one to put on hold. She seems so sad down the hill, crying alone is her best kill. But no one saw her tears. She's more tough then she appears. I know her name, but I won't tell you. I'll keep the blame just for me. One day you'll see. One day you'll see. One day you'll see. Today you'll see. Run away. sabe que eu tive cuidado, dito assim até parece que sou com imensos cuidados, mas tive a curiosidade de ir ouvir os seus discos. Não é que eles não tenham até aqui passagem abundante aqui na Boa Nova, portanto não, de algum modo são eternos, não trabalhamos muito com a ideia da playlist, e volta e meia ouço aqui colegas meus virem buscar temas de Golden Era e não são. Mas fui propositadamente reouvi-los e de repente dou comigo a pensar que este é um disco inevitável. Portanto, ouvindo os seus trabalhos anteriores, a sequência que vem trazer-nos aqui hoje, este excelente disco, palavras minhas e não só, era a inevitabilidade. Ou seja, o caminho, sendo sério, inevitavelmente ia dar a este trabalho. Ora, vendo do lado de quem o fez, sente-se de facto que há aqui uma sequência lógica e que inevitavelmente este é o disco certo, na altura certa, e que provavelmente a ordem correta é aquela que vai tendo destes discos, e que este não poderia ser necessariamente o primeiro disco dos quatro. Sim, eu agradeço-lhe a tua dedicação de ir ouvir os outros discos. É verdade, é verdade. Faz parte. Sim, sabe que é uma questão que eu muitas vezes tenho comigo mesma, não é? É de pensar realmente, sei lá, até em relação a algumas canções eu não conseguiria ter escrito isto agora, aliás, ter escrito isto antes, só agora é que consigo, se calhar, expressar-me desta forma, o que não significa às vezes que seja melhor ou pior, mas encontramos outras formas de trabalhar e de expressão. E no fundo este disco, que eu acho que é provavelmente o meu disco mais maduro, assim eu espero, de facto só poderia vir na sequência, aliás, até pela temática, tem muitas coisas que já havia algumas sementes nos discos anteriores, em termos líricos, tudo, e ideias, e que de repente aqui tomaram uma forma muito mais consistente e muito mais musculada. E é óbvio que isso tem a ver com a minha experiência, não é? Aquilo que fui descobrindo no caminho, mas também se deve, obviamente, à experiência das pessoas que trabalharam comigo neste disco e que também me ajudaram de alguma forma a exponenciar essas ideias que estavam cá e que, de alguma forma, se eu a tivesse feito sozinha, provavelmente não teria chegado a tão bom porto. E, mas isso faz muito sentido. Certamente não teria sequer, se calhar, a ousadia de tentar gravar com este produtor ou até a coragem de ir eu para um outro país e enfrentar. Enfim, podia ter corrido mal, podia não ter havido empatia ou podiam ter tido uma reação muito paternalista em relação às coisas e de repente eu perdia um bocadinho mão no meu próprio disco, mas nada disso aconteceu porque eu também me sentia preparada para este processo novo na minha vida. E isso é importante, eu gosto muito de um ditado que eu não sei exatamente ao certo de onde vem, qual é a origem, mas que diz que o mestre aparece quando o aluno está pronto, não é? É um bocadinho esta ideia. Aliás, e a esperança do mestre é que o aluno venha a superá-lo. Também. Mas, no fundo, é um bocadinho sentir que, se calhar, se tivesse tido oportunidades destas antes, talvez não tivesse tirado o partido todo da experiência, não é? E, portanto, agora consigo, com a minha idade, já consigo viver as coisas de outra forma. Nós percebemos pela imagem que, efetivamente, as pessoas, enfim, pelas imagens se percebem que são pessoas com uma proficuidade, portanto, algumas, enfim, já há uma grande diferença em relação a si. E percebemos aqui do que foi dizendo, de facto, que houve uma interação tal que isso não se notou. Portanto, para si foi fácil dialogar, quer musicalmente, quer em termos interpessoais, com cada um deles. Foi muito simples. Quer dizer, eu acho que terei algum mérito na forma como posso expressar, teve, para as pessoas aquilo que claro. Eu quero, mas também encontrei pessoas muito disponíveis para me ouvir, porque às vezes pode não acontecer isso, embora sejam músicos, podem não querer ouvir. Claro. Mas de facto estas pessoas estavam ali de corpo e alma, e eu lembro-me também de uma frase do baterista que dizia qualquer coisa como: nós, o que queremos, quer dizer, não é só fazer música, nós queremos fazer deste momento um momento irrepetível e especial, e por esse lado nosso nesta gravação. E isso de facto é aquilo que achamos músicos com M maiúsculo, porque não é só tocar bem, música é mais do que isso, é emoção, é passar outras coisas. e de facto tive a sorte de ter estas pessoas que eu sei que têm isso para dar, mas que podiam, enfim, não ter investido tanto, mas senti-os completamente ali comigo a dar o litro. Light in your eyes, I feel safe with your lies above stars, above seas. Can you listen to me? Change this world for you. Take me to the stars with you. Please let's fly home soon. I see wings in your arms, golden fields in your sky. Under storms, under heavy rain, can you listen to me again? Change this world for you, or take me to the moon, all the stars with you. Please let's fly home soon. Scared to leave this place with you. I tell my secrets and give my money to run away with you. Change this world for you. Take me to the stars with you. Please let's fly home soon. Change this world for you. Take me to the moon. All the stars with you. Please let's fly. Não se deve recordar, mas eu vou lembrá-la. Na primeira vez que falámos aqui na Boa Nova, já lá vão uns anos, havia uma fase de desafios, porque era a primeira vez e que teve que passar por eles. E um dos desafios era que se viesse alguém da cena internacional fazer um concerto a Portugal e fosse convidar, de onde gostaria que viesse esse convite? E na altura disse Laurie Anderson. De repente não dá consigo com ela, mas dá com músicos que já estiveram com ela. De algum modo sentiu esse, entre aspas, paralelismo, ou seja, está a tocar com músicos que trabalharam com ela e que não só com ela, reporto aqui com Bob Dylan, com Lou Reed, etc. Uhum. Pois, como imaginei, é uma grande emoção, não é? E poder ouvir algumas histórias internas desses meus ídolos, porque são de facto referências e são ídolos para mim. E de repente estar na mesma sala e ouvir o baixista Greg Cohen a tocar músicas minhas depois de ter gravado discos que eu adoro e de ter trabalhado com essas pessoas, para mim é uma honra imensa. Mas também devo dizer que isso não me fez bloquear, ou que quer dizer, poderia haver um bocadinho esta coisa o de ficar a olhar para eles. O vislumbre, não é? Exato, de baixo para cima. mas na verdade não senti isso, quer dizer, tenho uma admiração profunda, mas de repente senti-os ali e aproveitei, tirei o máximo de ensinamentos possíveis deles. Mas claro que quando, a primeira vez, quando eu tive a confirmação de que seriam estes os músicos que iam gravar o disco, eu fiquei assim 10 minutos a olhar para o ecrã, assim, mesmo, isto vai mesmo acontecer. É verdade, é verdade. Em luta contigo, ao chegar primeiro, corremos os dois para fora de nós. À boca de cena cantamos baixinho, mas o medo que sinto deixou-nos a sós. Tenho fé que a vida vá e mude o nosso fim. Perco a luta, dou-te o palco e o meu camarim. De luto comigo não escondo a vontade de ouvir-te dizer que ainda esperas por nós. Subimos de tom e um compasso ao lado, crescemos à força e a uma só voz. Tenho fé que a vida vá e mude o nosso fim. Perco a luta, dou-te o palco e o meu. Vá e mude o nosso fim. Perco a luta, dou-te o palco e o meu camarim. É sozinha no escuro que eu vejo melhor, com a fé na vida e em ti, meu amor. E é o quarto disco, vem, não que nós já tivéssemos ouvido cantar em português, porque já o ouvimos, mas vem gravar três temas neste álbum em português. Também vem nessa sequência de tudo aquilo que falámos aqui, do estar maduro e da maneira como quer chegar às pessoas. Sim, eu acho que foi uma consequência. Eu tinha, na verdade, vontade de o fazer já há alguns anos, por uma experiência que também tinha passado, e de repente a primeira canção que surge para este disco é exatamente em português, que é O Vestido, que acabou depois por ter uma colaboração com o Pedro da Silva Martins. Um beirão, como bem sabe, aqui, bem perto aqui da zona de Alves Hospital. É, portanto, como é, vê, verdade. Isto é uma zona bem frequentada. pois é, com talento. E de repente as outras duas canções apareceram assim também de uma forma muito espontânea, muito genuína, e eu confesso que com essa vontade que tinha, com as últimas experiências que também já tinha passado, pensei, não, eu acho que está na altura, e se por algum motivo apareceram agora, eu acho que tenho que respeitar esta aparição, não é? E esta vontade, e faziam todo o sentido com a lírica, com a temática que o disco tinha, e portanto para mim foi um sinal mais que claro que estas canções tinham que constar do disco. Diz-nos que a ideia de ter uma música em português é que também faz com que, de repente, haja um outro público que, para além de ouvir as melodias, vai perceber a letra. Já intuiu, por aquilo que foi sabendo sobre este disco, que isso de facto assim seja? Eu acho que sim, que é inevitável. Aliás, acho que digo isso num dos episódios. Exatamente. Que o meu avô, pela primeira vez, precisamente. Vai perceber, porque até agora o meu avô é um fã declarado, mas quer dizer, mas dizia, filha, mas eu não percebo mais o que é que tu dizes. E isso acontece em alguns concertos, e é normal, não tem a ver com o grau de cultura, às vezes, das pessoas, por isso simplesmente o facto de eu estar a ouvir uma língua, eu própria tenho que fazer esse esforço, que lido com o inglês diariamente, mas tenho que fazer um esforço quando estou a ouvir coisas noutra língua, não é? O esforço de criar as imagens, que tenho que fazer essa tradução mental. E, portanto, isso deixa de acontecer a partir do momento em que eu canto em português aqui em Portugal. E é muito forte, é muito mais exposto, obviamente, para mim. Mas dá-me um grande gozo saber que... E tenho sentido isso também nos concertos que dei agora com o disco, que quando canta a primeira música, a mulher, neste caso, nos concertos, é completamente direto, sem filtros, sem nada, e de repente tem ali um feedback do público muito, muito presente, muito forte, e eu confesso que isso é uma sensação fantástica. Sou mulher, contra mim o que vier é bem-vindo se trouxer igualdade e desalinho. Sou mulher, sem vergonha de vencer, eu aprendo ao viver e não mudo o meu caminho. Sei dizer o que quero e o prazer ganha força, eu não minto, mas desarmo. Sei mostrar o que sinto e lutar corpo a corpo, eu não minto e não escondo que o desejo é maior que o medo. A boca sem esquecer o batom e o meu destino. Sem gemer vou colher-te e querer dar-te um nome ao morrer. Vou chamar-te meu menino. Sem temos de ter saído um bocado do horizonte deste disco e trazer aqui outras conversas que gostaríamos de ter consigo. Enfim, também já vamos abusando, não é? É a quarta vez, portanto já começamos a ter algumas prerrogativas de abuso. E o primeiro vai por aqui. Sabe que eu, nesses tais desafios que tínhamos da primeira vez, perguntávamos também com que bandas é que gostaria de tocar em Portugal. E eu agora, de repente, não lhe vou perguntar. Vou-lhe dar sugestões e ver qual é a sua opinião em relação a isso. Ora, e vou trabalhar aqui um bocadinho mais por Coimbra. E não vou falar em Reagan, nem no Legendário Tiger Man, porque seria demasiado óbvio. Mas vou-lhe falar que vamos aqui para o Oliveira Hospital fazer um concerto e vamos então buscar uma estrangeira a Lisboa, a Rita Red Shoes, e vamos buscar a Coimbra. E curiosamente, Coimbra, Leiria, enfim, esta mistura, acho que daria uma excelente tarde cultural se tivéssemos Sean Riley and Slow Riders e a Jigsaw juntamente com Rita Red Shoes. Ora, imagina este cardápio. Então, e vim aqui comer uma sopa, claro, ao Oliveira do Hospital. Portanto, para que não ficasse com saudades da sua Lisboa. Mas aqui seria uma coisa assim mais alavaradora. Mas pronto, muito bem. Vem aqui então tocar ao Oliveira do Hospital. Fala-nos deste cardápio para uma tarde aqui em Oliveira do Hospital. Olha, eu acho muito bem. Acho que deveria ser obrigatório. Muito bem, acho. Exatamente. A indicação que não é combinado é obrigatório. Obrigatório, exatamente. Eu sou fã das duas bandas, sou fã dos discos, da postura, da forma como estão na música, enfim, portanto, para mim seria um prazer. Eu já tive a oportunidade de tocar, portanto, os Stone Riley, uma vez eu escolhi-os para fazerem uma primeira parte de um concerto meu, portanto, fiquei muito contente e depois acabámos, obviamente, de tocar uma música todos juntos no meu concerto. Só tenho uma coisa secreta, uma gravação secreta com um dueto que eu espero que venha a sair, mas que tinha um disco anterior, mas que ficou em gaveta com vontade de um dia ver a luz. Portanto, para mim seria um prazer imenso um reencontro. Seus ouvintes, como veem, às vezes costumo dizer, tenho um dedo como as mulheres, começa a adivinhar. Portanto, e nada disto foi combinado. Eu até digo, no que diz respeito a Sean Riley, até aqui pontos de contacto, você lança neste álbum o tema Mulher, e eles têm um lindíssimo tema, Woman. É verdade. Aí está, portanto, aí está uma boa maneira de intrusar entre bandas. Mas eu não queria ir embora, só vou consigo, sobre a questão deste álbum e da criação ainda dele. E as letras que foi invertendo. Ora, a quanto tempo se deve este trabalho para as letras que vai tendo aqui neste disco? E, efetivamente, com exceção daquela que já vos disse há pouco, que veio a mudá-la, até por via do facto de estar lá em Berlim, como é que foi a criação deste álbum? Mais transpiração? Mais inspiração? Enfim, fala-nos um pouco das doses que foi preciso para chegar a este ponto. Sim, foi um disco trabalhoso. Eu tive alguns meses concentrada só em compor canções, coisa que nos outros não foi tanto assim, diria. E atendo assim bocados e a fazendo, pronto. Neste foi assim um bocadinho mais concentrado. E houve canções até, que nem sempre acontece, mas houve canções que de facto apareceram assim, quase sem pedir licença, quase que eu tinha que me parar o que estava a fazer para ir acabar a canção e para escrever a canção e gravar. E foi um processo muito, muito intenso, muito, enfim, poderoso. Mas foi muito, trouxe-me muito prazer e foram meses muito importantes para mim, que eu tive aqui em casa, não é? Para mim é um processo muito solitário de composição. E tive à volta das canções, com as dúvidas todas existenciais que este processo abarca. Mas aprendi muita coisa, testei muitas coisas, experimentei. E portanto, memórias que tenho dessa altura e de todo o processo depois de gravação são muito boas. É uma sensação em paz comigo. Ou seja, eu fiz o disco que eu queria e podia fazer neste momento. E escrevi as canções que tinha aqui comigo, dentro de mim, neste momento. E, portanto, isso para mim é honesto e eu gosto de fazer a arte que faço, gosto de fazer com honestidade, com emoção e com verdade. E, portanto, tenho uma certa paz em relação ao trabalho, porque acho que fiz aquilo mesmo que podia e queria fazer. Desire, but no fire. Fire, liar in the dark. Burn my skin, vampire. In your mind, who am I? In your mind, who am I? Yes, I care. Oh, yes, I care. Are you there? Oh, are you there? Desire, but no fire. Aspire to be the one around you. Sweat my wings, I'm so tired. In my mind, who am I? In my mind, who am I? Yes, I care. Oh, yes, I care. yes, I care. Are you there? Oh, are you there? To save me. Come on in, it's my desire. Come on in, into the fire. Come on in, it's my desire. Come on in, into the fire. To the fire, to the fire, to the fire. Yes, I care. Oh, oh, yes, I care. But are you there? Are you there? Yes, I care. Oh, yes, I care. Are you there? Com isto, as conversas com as cerejas passam todas muito rápido e a Rita tem sempre este predicado de chegarmos ao fim e temos pena de não ter mais tempo para falar consigo, mas enfim, a vantagem é que sabemos que vai perdurar muito tempo na música e nós, se Deus quiser, volta e meia batemos-lhe sempre à porta a saber o que é que anda a fazer. Eu espero que sim. E estamos a despedir-nos assim, sendo certo, estamos a gravar uns dias antes de um Benfica Sporting. E sei que em casa tem sempre essa questão, uma casa de sportinguistas em que escolhe ser com red shoes, quando em vez de ser green shoes, já às vezes falamos sobre isso, portanto acredito que haja sempre um amargo de boca, mas bem feito, sendo eu benfiquista, é bem feito sempre que haja alguém contraria alguém lá em casa. Pois bem, Rita, olha, desejo-lhe as melhores felicidades para este disco e para os concertos que aí vão, que tanto que sei que já esteve a apresentar, pelo menos dois concertos até aqui, casa cheia, portanto, merecidamente. E claro, despedimos-nos sempre com a indicação de que não temos data, mas o convite está feito para voltarmos a falar uma vez mais, seja por via de concertos, seja por via de novos discos. Queremos saber o que é que a Rita vai fazer. Muito obrigada e espero que estejam sempre motivados para morrer. Um abraço. Obrigada, O meu vestido rasgado, ferido, despido na tua vontade. Espero que não seja tarde. Espero que não seja tarde. De fato escuro, perfeito e seguro, quiseste contar-me um segredo. Disseste, vem, não tenhas medo. Disseste, vem, não tenhas medo. E agora que chamam por mim, estou longe, tão longe. A voz que me tira daqui está longe, tão longe de mim. A minha vida fiada à medida, traída à flor de um desejo, cativa à força de um beijo, cativa à força de um beijo. Vestido forçado por ti, enganado de alma e corpo vazio. Corram que eu estou por um fio. Corram que eu estou por um fio. E agora que chamam por mim, estou longe, tão longe. A voz que me tira daqui está longe, tão longe. E agora que chamam por mim, estou longe, tão longe. aqui está longe, tão longe de mim.